Eu sou abençoado, você é abençoado, ele é abençoado, todos nós somos abençoados. Eu sou abençoado, sou abençoado, eu fui transformado pelo sangue de Jesus. Sou abençoado, eu fui transformado pelo sangue de Jesus. Foi minha mãe, quem me criou foi Jeová. Por isso hoje eu só quero adorar. Quem me gerou foi minha mãe, quem me criou foi Jeová. Por isso hoje eu só quero adorar. Me livrou de tantas coisas desse mundo de ilusão. E hoje sirvo a ele de corpo e alma e coração. Quem me conhece já pode confirmar que hoje sou feliz servindo a Jeová. Eu sou abençoado, sou abençoado. Eu fui transformado pelo Jesus. Sou abençoado, eu fui transformado pelo sangue de Jesus. Como é bom estar na presença do Rei, louvando e engrandecendo o nome dele. Bora, Shalom! Eu sou abençoado, eu fui transformado pelo sangue de Jesus. Sou abençoado, eu fui transformado pelo sangue de Jesus. Quem me gerou foi minha mãe, quem me criou foi Jeová. Por isso hoje eu só quero adorar. Quem me gerou foi minha mãe, quem me criou foi Jeová. Por isso hoje eu só quero adorar. Me livrou de tantas coisas desse mundo de ilusão. E hoje sirvo a ele de corpo e alma e coração. Quem me conhece já pode confirmar que hoje sou feliz servindo a Jeová. Eu sou abençoado, eu fui transformado pelo sangue de Jesus. Sou abençoado, eu fui transformado pelo sangue de Jesus. Eu sou abençoado, eu fui transformado pelo sangue de Jesus. Sou abençoado, eu fui transformado.